E-mail bana ne sana zaman zargın kullanışkıya da yaklaşık istiyorsan şöyle bir sana direkt sana saç. Eş kuvvetli skiyer de var şu sabah şöyle bazı papa papa go. Papa Romeo Juliet Alfa Vito decolagem autorizada pista 7 vento no meio 0 graus 05 nós. Vitor decolado às 37, no controle Salvador, em 20218. Agora com o controle Salvador, em 208, grado Tambor. Zona 7, papapá, pagou? Afirmo. Já avistado, pouso autorizado na 7, vento na 70 graus, 0619. Fizeram pouso Zona 7, papapá, pagou. Salvador, boa noite, papá Romeu de Leite, afazou, porque eu sou com a diferença. Então, o Juliette Alfa Vito, tradução do código 5260, sobrevista da Conde de Leão 170. Mas é o nome do 5260 via Conde, autorizado 170, Juliette Alfa Vito. Direto Conde, nível 170. Direto Conde, 170 nível, já te falei. Chamei 6259, chamo centro Recife. Frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Golfo na sala, as 39 confirma o pet. Sim, roteiro da Tec Trek, Tec Via, Tec Seu Papá, acho que você na frequência de... Como se a gente lesa a ingressão na Taxi ou Papá, se você tem visualização de indicação de Taxi? 145, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Recife 1238, 645. boa noite, é o Azul 27, Controle de Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar. Cidadinha saída agora, ano nível 160, cancelada a restrição de 3 metros. Thiago Ono, cancelado a restrição 3 mil pés, vai subindo para o metro. Angelete, por favor, do controle. Serviço encerrado, minha dúvida de milhas. Para o fixo, pode. Mantendo o nome 7 de ano, chame o controle Aracaju, frequência 1.0.3. informação, informação guerra para confins. comigo, 1099, espera da 10, pronto. 1099, boa noite, autorizado, alinhada, decolagem, pistão 0, ventura 5, 0 grau, 05 nós. Autorizado, alinhamento, decolagem, voo 099. Mora 099, decoladas 17, chama o controle, 120, decimal 8, meu Deus. 208, obrigado, uma boa noite, 1099. Sumi Salvador, boa noite, 1099, arco 1. Mora 099, boa noite, chama o código 5434. Via Cedar Barone, nível 310. Gente, confirme o código? 5434. 5434 ou 1099. 099, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 126.8. 126.0288, obrigado, boa noite, senhorita, 099. Boa noite,